Ele era pequenininho, trabalhava também no Jefa, e ele estava sempre junto com a mãe. E hoje está aqui com a gente, defendendo e tratando da doutrina espírita com muito amor, com muito carinho. É um trabalhador lá do Recanto da Fé e faz da música a sua profissão. Então ele é músico-terapeuta. Bom dia, Éder Assunção. Bom dia a todos os ouvintes. É com muita satisfação que a gente está aqui falando desse tema tão agradável que é a música. Acredito que muitos dos ouvintes sempre tocam seu coração com uma canção, com uma música de fundo. Muito bom dia a todos eles. Rodrigo, nós não estamos esquecendo de falar sobre o nosso sorteio de hoje e o tema que vai ser a pergunta que você faria no ar. Vamos lá. É porque a pergunta tem tudo a ver com o tema. E sobre a pergunta para sorteio, então, dos dois livros, mais um DVD da Visão Espírita, fica A Música Ajuda no Tratamento Espiritual. Então, essa música é para a gente, nossos ouvintes, participarem através do Facebook ou ligando também pelo telefone 3206-4534 ou 4537. Para participar desse sorteio, e eles vão comentando durante o programa, e no final a gente comenta a nossa opinião também. Certamente. Então serão dois livros espírita com dois DVDs do Robson Pinheiro. Exatamente. Que é do programa Visão Espírita, do nosso amigo Nelson Borges e Rosana Borges, né? Jorge, qual a primeira pergunta que nós vamos fazer para o Éder Assunção? Que eu tinha colocado aí como Éder Bastos, e não é, Éder Assunção, tá? E Éder Bastos é influência espiritual, por causa do Éder Bastos, o nosso Éder Bastos aí, nós colocamos aqui Éder Bastos, né? Éder, tudo, a gente sempre fala em musicoterapia. Então, a maioria das pessoas tem uma ideia do que seja musicoterapia, né? Mas nós não somos profissionais disso, e dificilmente a gente encontra um profissional que é a profissional nisso para dar uma esclarecida melhor para a gente. O que é realmente musicoterapia? Para que serve isso? Então, Jorge, musicoterapia, na verdade, é uma terapia através do som feita por um profissional graduado nessa área, né? Muita gente pensa que a musicoterapia é uma área que vem pós a psicologia, por se tratar quase que as mesmas coisas. Mas, na verdade, a musicoterapia é uma graduação própria, né? Onde a pessoa entra e aprende através dos meios sonoros a tratar o ser, desde o seu nível físico, passando pelo cognitivo, cerebral, chegando até o nível bioenergético, espiritual, como a gente vai desenvolver no dia de hoje. Tudo isso, o tratamento da musicoterapia se faz através do som. É através do som e da música que a gente terapeutiza a pessoa, seja por uma questão emocional, seja por uma debilidade física ou algum aspecto cognitivo a ser recuperado da pessoa. A gente recupera pela música. Agora, quando você falou em graduação, então essa graduação é feita na universidade? Na faculdade? Perfeito, na universidade. E aí, mas é uma graduação ou especialização? É uma graduação mesmo. Graduação mesmo. São 4 anos de curso. Então a pessoa vai lá estudar para ser musicoterapeuta. Perfeito. E ele precisa ser músico? Nem todas as faculdades exigem que a pessoa seja musicista para entrar. A faculdade que eu cursei, primeiro é feito um vestibular específico na área de música. Se a pessoa passar, posteriormente ela cursa o curso, né? Mas nem todas as faculdades exigem isso. Mas claro que se a pessoa quer se tornar musicoterapeuta, ela precisa ter uma experiência na área musical. Ela precisa tocar algum instrumento, ela precisa conhecer um pouco sobre música. Não basta ela simplesmente gostar de música para cursar. Legal. E qual a faculdade que você fez? Eu fiz a FAP, Faculdade de Artes do Paraná, em Curitiba. Ah, em Curitiba? Em Curitiba. Que bacana. Você vê, então a gente fala muito em musicoterapia, mas acho que é um cursinho aí qualquer que a pessoa faz, às vezes, e daqui a pouco sai musicoterapeuta, fazendo música para... ou tocando música para ajudar as pessoas, né? Porque o que a gente sabia, mais ou menos, era isso. Para que serve a musicoterapia? Para tratar as pessoas, de alguma maneira, né? Perfeito. Mas a gente sabe até que esses tempos, eu vi no Globo Rural, porque o leite das vacas fica muito melhor quando toca fica música para elas também, né? Então não é só para a gente. Não, animais, não. Né? A música é vibracional, né? A gente tem que lembrar disso. Então qualquer ser reage à música. Não, mas a música para a vaca produzir mais leite tem que ser clássica, né? Não pode ser pagode. Depende, né? O leite sair fresquinho, né? É, a gente pode até abordar. Depende muito da identidade sonora de cada pessoa, né? E de cada ser. É vaca, como é que é? Ué, você falou uma coisa muito legal agora, que uma palavra no meio do que você respondeu aí, que eu achei fantástico, que eu ia perguntar lá na frente, mas eu já vou falar agora. Quando você falou que a música é vibracional, dentro do centro espírita a gente só trabalha com vibração o tempo todo. Exatamente. Então se ela é vibracional, ela atinge a espiritualidade toda também. Ela vai lá, se a gente cantar também, ela vai de alguma maneira, ou eles vão achar ruim ou eles vão achar bom. Exatamente. Né? A ligação é direta. Uhum. Tanto ela vai como ela vem. Certo. Né? A questão vibracional, a troca vibracional é intensa. Porque quando a gente canta, a gente não só lida com a questão vibracional sonora do instrumento ou da voz, mas como a gente imprime emoções. Uhum. Então a ligação vibracional ela é intensa, direta com a espiritualidade. Legal, nós vamos falar também que o Éder está aqui com violão e ele faz músicas, ele com a ajuda da espiritualidade, de vez em quando ele faz uma música assim, de repente. Se ele, já dissemos para ele, mas Éder, se você se sentir tocado de alguma maneira, para tocar só a hora que você quiser. Mas... porque daqui a pouco a gente vai pedir para ele tocar alguma música que seja relacionada a alguma coisa, música que você já conhece. É, claro. Mas vamos esclarecer essa música de repente. É a música e letra de, vamos dizer, de autores já desencarnados e conhecidos, ou pode ser desconhecido? São conhecidos e desconhecidos, né? Esse trabalho, na verdade, é uma aproximação que acontece, né? Uma incorporação parcialmente consciente, onde alguns autores conhecidos se aproximam e compõe as músicas na hora com certo objetivo. Geralmente esse objetivo dentro do que a gente faz é um objetivo de trabalho espiritual mesmo, de desobsessão e ajuda de cura, né? A gente tem um comando desse trabalho de direção pelo Espírito de Silveira Sampaio, e a coordenação geral desse trabalho é feita por dois grandes maestros da nossa MPB, que é o Ari Barroso e o Cartola. Ô Jorge, você lembra quando nós tivemos aquele rapaz do Guarujá que esteve conosco e está dizendo que o Silveira Sampaio sempre estaria com a gente, inclusive como jornalista do espaço, que o Silveira Sampaio, ele era um grande jornalista, ele era inclusive da televisão do canal 9 da Excelsior, que era famosíssima naquela época, e ele tem até o livro da Zíbia Gaspareto, que é o bate-papo com Além pelo espírito de Silveira Sampaio. E acreditamos que talvez ele esteja conosco hoje, né? Perfeitamente. Nesse livro, por exemplo, tem uma crônica chamada Roda de Samba, onde relata muito do que acontece no nosso trabalho mediúnico. Assim como no livro dele também, Repórter de Outro Mundo, é também esse relato. Muito bacana. Essas informações são muito legais, que às vezes a gente tem muitas pessoas que gostam de lidar com a música. E esse livro aí, Rui, fala para mim de novo, por favor, da Zíbia Gaspareto, qual que é? É Bate-Papo com o Além. É pelo Espírito Silveira Sampaio e a psicografia da Zíbia Gaspareto. Eu conheci o Silveira Sampaio, que era uma figura alegre, uma figura maravilhosa, e que tinha um programa, porque antigamente, hoje nós temos a Rede Globo como de maior audiência e como exemplo de televisão aí no nosso Brasil. Antigamente era a Excelsior, canal 9, que era ali em São Paulo, que eu estava sempre ali no estúdio da TV Excelsior, que era famosíssima. E o Silveira Sampaio tinha um programa de entrevista tipo do Jô Soares. Uhum. Só que ele era muito alegre, muito espirituoso. Continua sendo. Então vamos ouvir uma música depois dele aí, né? Dele se comunicando com a gente aqui no nosso programa. Éder, como que a música ajuda no campo emocional das pessoas? Isso independente de ser ajuda lá no centro espírita, algum Perfeito. Lugar. Aqui na nós, por exemplo. Digamos que eu trabalho o dia todo, chego em casa cansado, ou emocionalmente aconteceu alguma coisa no serviço que eu não estou legal, assim, abatido de alguma maneira, e eu preciso me equilibrar novamente. Eu quero me equilibrar novamente, sair daquele marasmo, sair daquela coisa. A música ajuda a chegar em casa e fazer alguma coisa? Que tipo de música eu deveria usar, por exemplo? Perfeitamente. A música sempre ajuda. A gente deve começar pensando que cada pessoa tem a sua identidade sonora, ou seja, um tipo de música, um tipo de canção pode ter um impacto numa pessoa diferente do que na outra. Uhum. Isso devido à nossa identidade sonora. Ou seja, a gente vai acumulando associações de sons e impactos emocionais desde o nosso quarto mês de gestação, ainda no útero, uhum, né, quando o nosso ouvido é formado. E a gente vem acumulando, então, isso que forma a nossa identidade sonora como um todo. Toda música que me dá um certo gosto de ouvir, ela vai poder produzir um efeito relaxante, ela vai liberar hormônios no corpo, todos de relaxamento e de prazer, fazendo com que o nosso corpo sinta-se pleno, relaxado naquele instante, né? Isso acontece porque a música, ela vai diretamente no sistema límbico cerebral. O sistema límbico cerebral é o nosso sistema mais primitivo, o que a gente herdou lá do homem primitivo. Então a música, ela impacta diretamente nesse sistema, ocorrendo uma liberação no corpo todo, sem contar que o cérebro todo se manifesta quando a gente ouve uma música. Que bacana. Por exemplo, então vamos perguntar alguma coisa agora para você, que de repente você pode ter até alguma música. Nós chegamos aqui de manhã aqui no programa, domingão. Perfeito. Levanta cedo e vem para cá pro programa, né? E de alguma maneira a gente tem que passar essa alegria para as pessoas que estão ouvindo, né? Exatamente. Tem alguma música específica que a gente poderia, assim, ser universal, que a gente poderia tocar de manhã, assim, tal, que você poderia tocar pra gente, por exemplo, para alegrar esse povo? Claro, claro. Lá? Eu vou pedir aqui um acesso. Na verdade, a gente tem no nosso repertório nacional muitas, muitas canções, né? Lindas, lindas, que a gente pode se valer, desde que elas toquem nosso coração, né? Certo. Eu vou selecionar aqui, a gente está falando de música e vibração, mas na verdade eu queria tocar aqui uma música do nosso saudoso Gonzaguinha, que nos deixou uma canção muito, muito bonita, chamada Semente do Amanhã, que é uma música espetacular, onde a gente simplesmente pode se deixar tocar, uhum, por ela e levar de exemplo no nosso dia a dia. Certo, vamos ver. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Muito legal. Jorge, essa música, eu posso dizer para o Éder, que era a música dos nossos encontros da Aliança Espírita Evangélica, quando nós fazíamos lá na sede da UZ em São Paulo, lá no Itaim. Então, essa música era a música que nós cantávamos como se fosse a abertura e encerramento dos nossos encontros lá em São Paulo. E eu lembro que a gente ia muito com o nosso grande e querido amigo Luiz Bosco dos Santos, o Bosco. E essa música marcou profundamente. Eu não sabia que era do Gonzaguinha. Gonzaguinha. Esse é o exemplo vivo do que é identidade sonora. Assim que eu toquei uma canção, seu Rui foi diretamente na sua memória e as suas emoções ao momento passado. Isso é o que a gente chama de identidade sonora. Justamente eu me lembro que a gente saía daqui, ia lá na Gabriel Pisa, se não me engano, lá no Itaim, onde a UZI tem um colégio lá, viu, Jorge? Muito bonito. E era, a gente então ficava se confraternizando com essa música. Então a gente cantava, a gente, vamos dizer, fazia a coreografia. E agora estou me lembrando, me foi eu fui levado naqueles tempos onde a gente ia com o Bosco para São Paulo fazer esses encontros da Aliança. Ontem no ensaio do Grupo Castelã, eu estava conversando com o senhor Rodolfo e com o Luiz sobre isso mesmo, sobre essas recordações. Aquela música do Milionário dos Incríveis, né? Que para mim é a música que mais assim está na minha memória, parece, que quando, de criança. Aí eu volto, na hora que eu escuto a primeira acorde dessa música, eu já volto lá para minha cidadezinha lá, escutando no alto-falante a música tocada. Engraçado, né? Já me vejo lá, criança, escutando. Tocou, eu me levo para lá já na hora. Né? Só uma coisa só, né, dentro desse assunto. Que a gente, espírito, a gente sabe que a reminiscências, né? Perfeito. Que é a capacidade de a gente recordar, é um atributo do espírito, né? Exatamente. Então a gente pode entender que a música fala direto com o nosso espírito, né? Diretamente com o nosso espírito, independente da personalidade que nós assumimos nesse momento. Né? Outra informação também legal, tem um livro chamado Ícaro Redimido, que é a história do Santos Dumont. E o Santos Dumont, depois que ele desencarnou, todos sabem que foi suicídio, ele voltou lá sem se conformar que estava vivo, ele queria continuar morrendo, né, lá no plano espiritual. E depois, para as pessoas conseguirem colocar ele na trajetória de novo certo, que ele é uma pessoa muito importante para a humanidade, o Santos Dumont é um espírito muito importante para a humanidade, e o que levou ele ao suicídio, muitas vezes a gente não entende, mas às vezes tem certos fatores que acabam levando as pessoas a tomar essa atitude, né? E eles fizeram ele reencarnar de novo, e depois quando ele volta para lá, que ele volta totalmente desmemoriado, eles começam a trabalhar com a música, para fazer ele recordar das coisas. Então eles começam a tocar as músicas que ele ouvia quando ele estava aqui na encarnação dele. Então através da música eles vão trazendo ele de volta, trazendo de novo ele, a memória dele, outra vez de volta. Muito legal esse livro, Ícaro Redimido. Espiritual, né? Jorge, e como é que fica, Éder, os doentes mentais lá da Clínica Francisca Júlia com a música? A gente tenta recuperar eles o máximo que a gente consegue, né? Eu trabalho hoje com os moradores do hospital, onde a gente tenta, através do linguajar musical, resgatar facções, ou melhorar parte da doença mental de um jeito que as outras terapias não conseguem. Então, muitas vezes, através da canção popular, eles cantando, eles conseguem dizer coisas que eles não conseguiriam dizer de maneira consciente, já que a doença não permite que eles façam isso. Então, a gente consegue não só levantar informações deles, mas a gente sabe, né, qualquer um de nós, quando a gente vai ouvir uma canção, nunca é à toa que a gente ouve uma canção. Aquilo, há uma ressonância emocional no ouvir uma canção. Então, quando eles trazem uma canção, quando eles cantam uma canção, não é só contar a história deles. Eles estão ressignificando toda a sua questão emocional, descarregando tensão, se recolocando socialmente ao cantar uma canção. E essa música leva esse pessoal, porque tem muitos que às vezes não sabem nem de onde vieram, quem são. Eu lembro que eu trabalhei 6 anos lá na clínica como voluntário, e nós tivemos uma pessoa que não sabia quem ele era, de onde ele veio, o que aconteceu com ele, e depois com os nossos trabalhos mediúnicos, ele começou a se lembrar. Exatamente. E a gente até lembra, que ele até dá risada, porque quando ele chegou lá não sabia o nome, não sabia nada. Depois, quando nós começamos a ajudá-lo nos trabalhos mediúnicos, aí chegou um ponto que falou: ah, peraí, agora meu nome é isso, eu nasci em tal lugar, sou coisa e tal, e tem uma reclamação a fazer. Mas, poxa, já que é sinal que já estava bem, porque a gente tem uma reclamação, melhor, né? Melhor, e daí reclamou que tinha sabonete, trazia um sabonete para ele, o pessoal levava embora, não devolvia, então era uma reclamação. É interessante que a gente viu que já melhorou porque ele estava lembrando. E é assim mesmo. Assim como o senhor voltou na memória lá nos encontros, né? A gente consegue levá-los de memória para suas origens, né? O que ajuda, às vezes, na recuperação, mas principalmente na ressignificação emocional. Muitas vezes a canção... Ressignificação? Exatamente. O que acontece? A canção que ele traz naquele momento é parte do que ele está sentindo profundamente, mas não consegue verbalizar. Às vezes, o jeito que ele está colocando aquela emoção para fora é um jeito agressivo, que não condiz com o nosso convívio social. Então, a canção é essa via de escape Né? A música faz com que ele consiga descarregar a emoção toda sem ter um comportamento socialmente inadequado. Né? Então, isso, além disso, ao cantar a canção sempre nos conforta. Por isso a gente chama de ressignificação emocional. Ah, interessante. Muito bonita. E tem alguns que voltam no seu tempo de infância para as músicas? Tem muitos, né? A gente, aqui no Francisco Carvalho, tem muito pedido de algumas músicas sertanejas mais antigas, né? Onde eles as vão de raiz. As de raiz, eles vão certamente buscar na infância. Temos que, assim que acaba a canção, eles já começam a falar das suas experiências de vida, né? Porque é automático, a gente volta mesmo. E tem alguns que não se lembra, e não tem lembrança nenhuma. Não tem lembrança nenhuma. E aí, por isso que a gente fala que daí o que ele está sentindo, então ele põe naquele momento na música, né? Na experiência musical. Você falou em música popular, né? Para tocar. Geralmente nesses locais, depende da identificação de cada um. Uhum. Mas existe, por exemplo, dentro da musicoterapia, um efeito diferente com a música popular e com a música erudita? Por exemplo, eu gosto de música, toco, né? Sim. Mas não gosto muito de música erudita. Exatamente. É bacana abordar esse assunto, porque muita gente pensa que a música erudita, por não conter letra e por ser orquestrada, ela tem um contexto de música mais evoluída, vamos se chamar assim, né? Na verdade, a gente tem que lembrar, exatamente, a gente tem que lembrar que isso vem um pouco da nossa formação social, né? Onde as classes mais altas tinham acesso a essa música e as classes mais baixas à música popular. Em termos musicais, não há diferença emocional entre a música erudita e a popular. Elas tratam exatamente da mesma forma. A diferença é que a música popular, por se conter uma letra, por trazer uma mensagem, uma poesia, e no Brasil, a gente foi formado se ouvindo canções populares. Então, o nosso apelo no Brasil é muito mais ao cancioneiro do que à música erudita. Se a gente falasse em Viena, com certeza isso seria diferente. Sim. Né? E basta a gente lembrar que dentro da música erudita tem coisas maravilhosas que a gente ouve e vai ao paraíso, assim como tem músicas também cheias de pompa e orgulho, que também nos levam a energias mais densas, né? Mas é interessante, viu, Éder, que tem muitas músicas clássicas que fizeram uma roupagem moderna para ela, uhum. E as pessoas não sabem que aquela música é antiga. Exatamente. Né? É até música do aquele o trenzinho caipira. Do Vila Grande Lourdes. Maestro Vila Lourdes. As Baquianas. Até eu estava vendo um filme outro dia americano, tocando as Baquianas como fundo. Sim. Que coisa linda. E é espetacular. E a gente se esquece que é uma música clássica e que é de autor brasileiro. De autor brasileiro, exatamente. Até pouca gente sabe, mas o nosso popularismo infantil Caicai Balão é oriundo de música erudita. É um trecho de uma melodia de uma música erudita. Né? Começar a pensar diferente agora, viu? Jorge, mas houve uma época que eles fizeram um CD de música clássica em ritmo atual, popular, em discoteca. Nossa, foi um sucesso. Todo mundo, aquelas músicas de Mozart, em ritmo quente, todo mundo dançando, eu não sabia que era de Mozart, que era de vários autores já clássico, antigo. E a gente vê que essas coisas acontecem ainda. Rodrigo, você ia falar e eu cortei, né? Não, tudo bem. Não tem problema. Então, Ed, você tinha comentado que cada um tem uma identidade. É perfeito. Isso, com a isso. Música. Então, uma música que para um remete ou resgata algumas lembranças, para outro não resgata. O que é isso? Como que funciona isso? Depende muito da vivência de cada um com aquilo, a associação emocional ou cognitiva, psíquica, que cada um faz com aquilo. Uma música que pode ser linda para uma pessoa pode remeter a um período ou um fato emocional terrível para outra. Né? Então a pessoa vai detestar aquela música, obviamente. Né? Tudo isso, dentro do aspecto terapêutico, é trabalhável. A gente então tem que ter muito cuidado, sempre que a gente trata com músicas de fundo, por exemplo, a gente pensa assim, som de mar, por exemplo. O som de mar é muito relaxante, né? Vamos colocar um som de mar que as pessoas vão relaxar aqui, vão ficar tranquilas. Quando, na verdade, às vezes o som de mar... Eu já tive a experiência com uma pessoa que, ao ouvir o som de mar, entrou em surto. Porque era uma senhora que havia perdido o marido na lua de mel, nas ondas do mar. E aquilo a levou a um surto que, musicoterapeuticamente, a gente teve que resgatar. Né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, lembrar que cada pessoa tem a sua identidade sonora. Claro que isso pode ser generalizado também, o que a gente chama de identidade sonora grupal. Né? Então a gente pode conduzir a pessoa a certas emoções com a música dentro de uma identidade sonora grupal. Éder, fazendo um paralelo agora, nós em muitos centros espíritas já se trabalha também as cores. Perfeito. Então dá o passe nas pessoas mentalizando cores, né? Sim. Porque o trabalho de cores está diretamente ligado, a cromoterapia está diretamente ligada aos terapeutas, às pessoas que se formaram para isso também. Exatamente. Né? Dentro dos centros espíritas, alguns se utilizam das cores mentalizando e projetando nas pessoas. Perfeito. Porque é sabido que cada órgão da pessoa, ou o próprio conjunto da pessoa, é formado de cores, né? Exato. E essas cores têm que estar equilibradas. No livro do Edgar Armand, ele fala de tonalidade vibratória. Exato. Né? Que cada órgão nosso teria uma tonalidade também. Perfeito. Né? E juntando todas essas tonalidades, daria o nosso tom, o tom da pessoa. Exato, exatamente. Então, o musicoterapeuta ele acaba tendo que descobrir mais ou menos isso também? Perfeitamente. Uhum. Porque o que é a cor? Né? É uma onda manifestada visualmente. A música é uma onda manifestada de maneira sonora. Então, todos nós temos esse conjunto vibracional que a gente chama de corpo físico, né? Ligado ao bioenergético espiritual, faz com que a gente vibre no campo. Hoje em dia a física quântica fala que nós somos todos vibração, puramente vibração. Né? Então, com certeza, cada um de nós temos um tom próprio. Dá para a gente afirmar, todo rim vibra em ré sustenido? Não dá, porque cada pessoa vai ter uma vibração do seu próprio rim, e o seu conjunto vibracional harmônico, vamos chamar de sinfonia pessoal de cada um, né? Vai soar dessa forma. A gente já sabe hoje, por um advento chamado radiotelescopia, que confirma uma teoria do Johannes Kepler, né? E também do Pitágoras, dizendo que o universo soa em música, né? Cada planeta tem uma vibração sonora musical. No nosso sistema solar, por exemplo, é muito interessante que o nosso conjunto de planetas ele soa exatamente como a nossa escala diatônica, né? Que é o que a gente chama de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Uhum. Os nossos planetas eles vibram exatamente como essas notas, sendo que dois planetas são mais densos vibracionalmente, então eles soam como percussão. Então a gente está imerso na música. Só universo, toca rap lá, só toca rap. Exatamente. Não, enquanto os outros planetas estão vibrando em melodia, eles estão fazendo ritmo para aquela melodia. Uhum. Então a música universal o tempo todo. A gente está imerso na música o tempo todo, né? De maneira vibracional. Que bacana. Legal isso aí, né? Às vezes o pessoal pode estar pensando, mais um programa sobre música, né? Hoje é mais uma aula sobre música. Programa sobre música, é aula. E cada um pode ter não é ser, mas é uma questão de estar, né? Exato. Naquela tonalidade. Exato, exato. Eu lembro que eu vi um programa de um documentário aí de televisão que a mulher ela conseguia ver através das músicas, essa tonalidade de cor. Isso. Talvez você pode ser usada como um tipo de mediunidade. Pode ser um tipo de mediunidade, como pode ser um defeito cognitivo também. Né? A gente tem livros que falam sobre isso. Né? É claro que é um limiar muito tênue entre o que é a doença e o que é a mediunidade, a gente sabe disso. Né? Mas só a gente lembrar, você estava falando da gente mudar, estar em uma vibração diferente. Né? Nós espíritas sabemos. O que a gente está fazendo aqui encarnado? Nada mais que tentando elevar o nosso sistema vibracional, né, para uma elevação maior. Então, vamos se aproveitar da música, né, e fazer sempre essas elevações. Ou seja, o que é isso? Independente da música que você ouça, sempre carregar o positivo da música com você. Sempre trazer a compaixão, o amor ao seu coração para que a gente possa ser instrumento divino no nosso dia a dia, né? Éder, quer tocar mais uma música? Vamos sim. Pro nosso intervalo? Na verdade, eles estão pedindo uma manifestação. Podemos? Claro. Fazer? Opa. E essa manifestação, nós vamos saber de quem que vai ser, né, Jorge? Deixa ele se concentrar, o Éder está se concentrando e está justamente captando agora essas energias da espiritualidade, de nossos irmãos espíritos que estão conosco aqui nesse nosso ambiente. Muito bom dia! Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando aqui nas ondas da rádio. Meu nome é Ari Barroso. É um prazer muito grande a gente falar de música. E eu queria falar que eu continuo brasileiro, viu? Eu continuo brasileiro e o Brasil é um país lindo, onde tudo acontece no amor. Basta a gente ter acesso ao nosso coração e a gente consegue sempre lembrar que a música nos leva ao amor e que o Brasil é um país onde tudo acontece, tudo dá, não é mesmo? Dessa forma, então, vamos cantar uma música, né? Vamos fazer isso acontecer. Que vocês abram seus corações agora. Eu quero ver você se entregar. Eu quero ver o amor no seu coração entrar. Abra a janela do seu peito. Deixe o sol de Deus se fazer entrar, nascer. Deixe o amor acontecer. Laia, laia, laia. A vida sempre se apresenta pra você. Basta você aceitar e fazer o amor acontecer. Dificuldade é apenas uma situação que te leva pra verdade. Abra seu coração, seja bom cidadão, saiba ser feliz. Aproveite o seu momento, aproveite, ainda é tempo de abrir seu coração, deixar o sol entrar. Saiba que você também é o amor, basta se manifestar. Basta se manifestar o amor em você, basta se manifestar. Um grande abraço do amigo Ari. Um grande abraço, meu amigo Ari Barroso, que eu lembro dele, que era flamenguista roxo. Ele tinha uma gaitinha que ele transmitia os jogos de futebol, viu, Jorge? Mas era muito, muito bairrista, era muito flamenguista, né? Então eu lembro dele que tinha também um programa de calouro, e até tem aquela piada, né, Dan? Ele perguntava desse jeito mesmo, qual é a música que você vai cantar? Então o rapaz ia falar, eu vou cantar um sambinha. É sambinha? Quem é o autor desse sambinha? Ari Barroso. Então, era comum ele dizer, tá vendo? A gente queima as pestanas para fazer uma música, vem aqui e vem cantar um sambinha, né? Então é musiquinha, por isso que a gente brincava com você quando você falava, vou cantar uma musiquinha, né? Então ele que falava, isso não é musiquinha, é musicona, né? Porque a música mais tocada no mundo é justamente a Aquarela do Brasil, né? Acho que ele está aí ainda, Rui. Então, quer falar alguma coisa, meu irmão? Muito bom dia. Eu gostaria de falar que a todos os que nesse momento escutam, que sempre há tempo, não é mesmo? Sempre há tempo da gente resgatar no nosso coração as coisas boas. Sempre há tempo da gente saber, independente da sua situação financeira, não é mesmo? Da sua situação pessoal, saber olhar a vida com alegria, saber olhar o belo, não é mesmo? É ou não é? Sim, é isso mesmo. O belo é a representação de Deus no nosso dia a dia. Você olha para uma flor num jardim, olha para uma rosa, aquilo é Deus na tua frente, não é mesmo? Então, se tu está passando por uma dificuldade agora, você está com o coração triste, olha para o céu, olha para o sol, para uma flor, você vai sentir Deus na tua vida. Sempre há tempo da gente resgatar as coisas boas. Sempre dá tempo da gente fazer tudo o que a gente precisa, não é mesmo? Dessa forma, então, a gente pode fazer uma música? Pode, ah, pode. Qual o tema que vocês querem que a gente faça a música? Sobre comunicação mesmo. Tá? Comunicação. ficar, basta olhar para se comunicar, basta observar. Pode ir, o sol levantou comigo hoje. É o dia de eu ser um grande amigo a todos, com um sorriso no rosto. Saiba que eu me comunico com o coração. Veja você como é sentir o amor. Basta um olhar, um sorriso, basta se estender a mão, basta cantar uma canção, e assim se faz de Deus pra você a comunicação. Se Deus se comunica, como eu faço para escutar? Basta saber no olhar de uma criança, no olhar. Olhe para um jardim, vejo o céu e o luar. Deixe um violão tocar seu coração, vem cantar. Comunicação é a arte do coração, é a arte de Deus no seu dia a dia. Então, comunicação é a arte do coração, é como a emoção se mostra no amor, se mostra no amor. Um abraço do Cartola. Isso, a música é do Cartola mesmo, né? Exatamente. Porque tem aquelas coisas muito bonitas que o Cartola fez e faz até hoje, né? Isso. Ele está bem concentrado aqui ainda. Agora está mais. Agora já voltou. Já, né? Voltou, já é. Não é mais. Então eu estava olhando, falou, de repente tem mais alguém aí, mas fica à vontade. Eu gostaria, né, que o Éder fizesse uma ligação com o Silveira Sampaio para que ele pudesse. Se ele estiver por aí depois, coisa, né? Mas... eu acho que vai ser um pouco difícil, porque a única comunicação que a gente teve dele foi indireta. Indireta. Foi um outro médium que até então não participava do nosso trabalho, que se comunicou dizendo que ele era o diretor. A nossa comunicação é muito emocional. Eu, particularmente, tenho uma ligação emocional com o Silveira Sampaio muito forte. E a nossa ligação é essa. A gente se comunica via intermediários, infelizmente. Eu gostaria muito que tivesse uma comunicação direta. Mas vamos lá. Bom, Rodrigo, nós temos alguém já... Tem algumas participações aqui no site também. Não tem como não se emocionar, né? Mas as perguntas aqui sobre a música ajuda no tratamento espiritual. José Carlos, nosso amigo de Jacareí, falou: bom dia, que a paz do nosso Mestre Jesus seja hoje e sempre em nossos corações, ótimo programa a todos. Também falou: a música é a certeza de sopro divino das inspirações do nosso dia a dia. A gente também teve participação aqui, só que não respondendo a pergunta, mas da Patrícia Félix: desejo a todos um dia de muita luz e aprendizado, que Jesus continue olhando por todos em nosso planeta. A música é a janela para Deus. E o Ari Rangel, nosso amigo Ari Rangel, falou: bom dia, amigos, muito bom, como sempre, o programa com o irmão Éder. Gostaria de perguntar a ele, os grandes compositores do nosso cancioneiro sempre se disseram inspirados para compor. Chico Buarque, Cartola, Nelson Cavaquinho, etc. Qual seria o papel da mediunidade na composição musical? O próprio trabalho do Grupo Castelã nos traz essa sensação quando os escutamos. Muito boa pergunta. Qual seria o papel da mediunidade na composição musical? Claro que a mediunidade entra de uma maneira muito forte na composição musical, mas como compositor pessoal também, eu não posso deixar de ressaltar o esforço do compositor encarnado também, né? Nem toda canção composta, ela é inspirada por algum espírito, ou também o esforço daquele espírito que está encarnado fazendo. Mas claro que esses espíritos, alguns dos que já se manifestaram aqui principalmente, qual que é o intuito deles no nosso trabalho espiritual? Eles falam que é colher energia ao auxílio umbralino, né? E parte do trabalho deles também está nessa influência de compositores que se fazem de coração aberto a passar mensagens de elevação à população. Então, claro que é o esforço do compositor encarnado, mas ele pode se deixar levar de uma maneira mediúnica, obviamente, né? A essa inspiração maior, né? Não se deixando levar, às vezes, pelo intuito físico, comercial, de uma composição, esse tipo de coisa, e sim um intuito maior da música, né? que é da comunicação emocional. Né? Com certeza ele vai passar pela influência desses amigos maiores, nesses temas de elevação. Nós tivemos a grande cantora brasileira, que está fazendo muito sucesso, que é a Paula Fernandes. Ela diz que recebe a intuição para fazer música. Exatamente. E ela se declarou kardecista, né? Sim. E aí houve uma série de manifestações de pessoas contrárias, e a gente vê que ela continua fazendo sucesso. Exatamente, né? E outra coisa, Éder, eu falei para você que nós estamos aí na iminência de lançar um livro Músicas Espirituais Como Acontece, né? Inclusive, aí a gente aborda o conhecimento anímico. Nós acessamos o nosso próprio conhecimento. Exatamente. Muitas vezes para fazer a música, claro. Agora, o conhecimento anímico não deixa de ser também a mediunidade. Né? Exato. Foi muito bom você ter abordado esse tema, porque eu me questionei muito sobre essas manifestações durante muito tempo. Uhum. Essas manifestações, eu só deixei elas virem a público depois de 8 anos que elas já vinham acontecendo de maneira velada, fechada, onde só minha família sabia. Porque eu já conhecia todo o aspecto musical e eu me questionei muito sobre esse aspecto anímico. Né? Uhum. E a orientação veio da própria espiritualidade, dizendo, sim, você foi escolhido por saber a música. Uhum. Eu não sou um médium totalmente inconsciente, né? Eu sou parcialmente inconsciente. Você pedir para eu reproduzir as músicas que eles acabaram de fazer, eu não sei. Não sei nem que acorde direito eles fizeram. Mas no momento, é claro que eles acessam os meus registros de conhecimento musical e eu participo de alguma forma disso. Claro. Né? Uhum. Então, como você disse, a questão anímica não deixa de fazer parte da questão mediúnica. Né? Jorge, nós só precisamos esclarecer para ouvintes que não conhecem a doutrina espírita o que significa anímico, né? Sim. É o próprio conhecimento, o nosso conhecimento, a nossa bagagem, nossa que alma, a gente está, né, carregando. Tá, né? Então, provavelmente o Éder não é músico aqui só. Aqui ele veio e recordou. Na faculdade que ele fez em aprender música, ele está recordando alguma coisa que ele já está trazendo. Todo esse conhecimento ele já está trazendo. Isso, Jorge, a gente escuta falar na doutrina também que os espíritos não vêm passar alguma informação nova, eles utilizam o que a gente já tem para poder trabalhar. Né? Outro aspecto também interessante que eu até coloco no livro. E muita gente é convencido achando que nunca é, que é sozinho, que é individual, né? Que ele, não, eu sou bom, eu faço. Só que na hora que não chega nada, fala, mas por que você não faz uma música faz tempo? Ele fala, tá faltando inspiração. Então tá legal, é só isso que eu queria saber. Vamos fazer um intervalo, Rui? E a pessoa não tem essa inspiração constante. Exatamente. Né? Só pra gente fechar antes do intervalo, a palavra inspiração vem do grego sopro de Deus, né? Exatamente. Nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita e hoje estamos aqui com o tema Espiritualidade e Música Terapia, com o nosso grande amigo, companheiro, que a gente conheceu desde pequenininho, que é o Éder Assunção, está aqui inclusive com seu pai, né, que é o Antônio Carlos Assunção, está aqui conosco, e nós estamos aqui fazendo um programa totalmente diferente, né, Jorge? Muito bacana, mas agora nós vamos colocar o nosso momento de Gavale. Mas o tema está relacionado também à música e depois com certeza

E tem uma história muito curiosa que uma senhora chegou para o Beethoven logo após a execução e disse: nossa, mestre, que coisa linda, divina. O que, que o senhor quis dizer com essa canção, com essa sinfonia? E o Beethoven sentou ao piano e reproduziu a melodia. Ela falou: ai, que bonito, mestre, mas o que, que o senhor quis dizer? Ele sentou no piano de novo e reproduziu a melodia. Ou seja, não precisa explicação racional, né? O impacto da canção é ela própria, o impacto da música é ela própria, é o vibracional, é o que nos eleva, né? A vibração dela entrando em contato com a nossa vibração e com aquela sinfonia universal que nós falamos antes, e isso nos levando ao caminho mais divino possível. Não, e é interessante que o Beethoven, ele tinha uma secretária que era muito eficiente, que fazia quase tudo para que ele pudesse se apresentar, né? Porque ele não queria, né? Ele, sim. E era genioso, era irritadíssimo, ele tinha uma série de coisas. Contava aquelas piadas sem graça também, exatamente, né? Então ele era um gênio, uma personalidade muito forte. Justamente. Né? Rui, quem estava ligado conosco era o nosso amigo Renualdo. Está ligado com a gente, nosso amigo. Ele pergunta Renualdo se ele recebeu o livro. Isso, daqui a pouco ele fala. O Alan Krambeck também estava ligado com a gente. Um grande abraço para o Alan, que estará conosco aqui no programa, viu, Jorge? Isso, ele acessou pela Rádio Espírita, porque a Rádio Espírita também transmite o nosso programa, www.radioespírita.net. Quando você não conseguir, no www.vivenciaespírita.com.br, né? Quando você não conseguir no SP, no saopaulorio.com.br, fm.com.br, você entra na Rádio Espírita também, que o Liraucho transmite para a gente também. E o Renualdo está dando um bom dia para nós, turma do Vivência Espírita. Se possível, perguntar ao Edson, vamos perguntar. Se você conhece, você pode falar um pouco sobre as experiências do Masaru Emoto. Se conhece, se pode comentar alguma coisa. É aquelas experiências que ele faz na música, nas águas, na exatamente, água. Exatamente. Né? Masaru Emoto, nos livros As Mensagens da Água, é um livro muito interessante para se ter, porque aborda também a questão vibracional entre física quântica e tudo mais. E a gente pode falar, inclusive, da questão fluídica da água, né? É muito interessante abordar por esse livro. O Masaru Emoto, ele fez experiências com músicas diferentes, observando as moléculas da água congeladas e observando depois as fotos dessas moléculas, como que a água reagia, né? E ali mostra claramente a reação. Tem uma música folclórica que fala sobre o tema da flor de laranjeira e a molécula da água se parece com uma flor na foto. Uhum. É muito interessante como a intenção transpassa aquilo, né? E até é interessante a gente falar, para quebrar algumas interpretações erradas que eu venho ouvindo em relação a esse tema, que o pessoal fala assim: olha, aqui no rock a molécula ficou toda ruim, né? Só lembrar que a molécula não ficou ruim, ela ficou expansiva, assim como o rock é expansivo, né? A gente tentar lembrar que o estilo musical, ele pode ser usado em benefício positivo qualquer, né? Independente do estilo, independente até da intenção do compositor, a gente lembrar que a espiritualidade sabe se utilizar das manifestações sempre para o bem maior. Você, desculpa interromper, Éder, mas você mesmo falou pra gente agora há pouco, fora do ar, de uma criança que voltou a falar ou falou pela primeira vez escutando um rap que você estava... Foi escutando um funk. Funk, né? Um funk. É uma criança deficiente que tinha dificuldade de fala e passou a se desenvolver essa dificuldade dentro da sessão musicoterápica com uma música de funk que era relacionada à identidade sonora daquela criança. A letra não era das piores, mas também não falava de elevação, né? De um tema muito positivo. Mas naquele momento, foi um dos momentos mais divinos da minha profissão. Foi extremamente emocionante para mim, ao ver aquela criança falar, conseguir executar a fala através da canção. E era uma canção que até então, a gente pode categorizar com muito preconceito, né? E até onde essa utilização pode chegar. Basta a gente ter a nossa lente, a gente saber olhar o positivo na canção sempre, né? Não existe música ruim, né? Existe a nossa lente ruim em relação à música. O que eu capto daquela música, né? A gente acabou de ter uma mensagem, né? Capte sempre o belo, sempre o bom. Isso. Exatamente isso. A gente pode fazer isso com qualquer canção. Ah, eu escuto uma canção romântica, mas eu estou sozinho. Eu vou ficar me sentindo mais solitário? Vou ficar me sentindo... uma emoção ruim? Não! Dedique essa emoção, essa canção romântica a Deus, você vai ver a transformação que isso vai acontecer. Bacana. Éder, Aqui também o do Mesa Farta lá de Jacareí, eles estão perguntando, e na hora de dormir, teria alguma coisa específica ou também é de acordo com cada um? Por exemplo, o Dodô já falou aqui agora há pouco que ele, que se tocar o Sepultura, ele dorme. Ele dorme com... Quer dizer, para uma pessoa mais velha, sei lá, igual sim, eu, é impossível. A gente nem acredita nisso que o rapaz está falando. Exatamente. Como é que você vai dormir com a música daquela? Mas é possível. É possível, né? É de acordo com cada um. Uhum. Né? Não, infelizmente não existe uma farmacopeia musical. Senão eu já teria dado aqui, ó, quando você sentir dor de barriga, escuta o Ario Barroso, né? Sentir dor de cabeça, escuta o Bar. Não, isso não existe, infelizmente, porque cada um de nós somos uma vibração individualizada. Mesmo nós sabemos, né, que nós somos todos a vibração divina, mas nós estamos nesse momento tentando galgar nossa individualização maior espiritual. Então, é de acordo com cada um, né? Claro que dentro de um estudo de musicoterapia é possível se levantar dentro de cada um qual a melhor escala se desenvolver, o melhor tom, o melhor tipo de música. Eu já trabalhei uma criança que não dormia e até então passou a dormir depois da sessão de musicoterapia. Isso, mas muito bem investigado e trabalhado em sessões durante um tempo. Nunca é uma sessão só, é sempre um tratamento, né? É um processo sempre. Mas é possível. Legal. A Isa evangelista está perguntando também, é fundamental a música na evangelização? Fundamental. Eu digo isso não por profissional que sou, nem por trabalhar com a mediunidade musical, eu digo isso por experiência pessoal. Eu fui evangelizado desde criança, a música sempre me tocou muito, como a gente já vem falado, até por reminiscência, uhum, né? Então a música sempre me tocou. Então o que me dizia mais a evangelização não era a historinha, não era o desenho, era a música, né? Logo depois, fui participar de Mocidade Espírita. O que mais me tocava na Mocidade Espírita? A música, né? Então, por experiência pessoal, é vital que a gente vá inserindo a música com contexto, né? A música não precisa falar de elevação, mas a nossa intenção positiva em relação àquela música já é suficiente. Hoje eu trabalho com aula de música para crianças desde meses de idade até 12, 13 anos. E é impressionante a gente tendo a intenção na música, como elas respondem de maneira positiva, e a gente vai ajudando assim a vibração planetária, né, da própria criança. Ô, Éder, qual era a música que você conseguiu guardar no tempo seu de evangelização infantil? Porque eu lembro de várias músicas daquela época. Qual que é uma que você lembra? Só um minuto, viu, Ed? Ele fala de evangelização infantil porque ele era evangelizado mesmo. Que mesmo na idade dele, dinossauro da doutrina, ele já nasceu espírita. Então, sim, ele participou da evangelização, sim, infantil quando, logo depois que Allan Kardec implantou, ele já hoje já participava. Por isso que ele está falando que ele lembra dele. Eu tem umas músicas lá que até hoje eu guardo, né? Que é aquelas, sim, músicas de criança, né? Aquela do Aikichulé, né? Que era assim, aquela outra. Atirei o pão pro gato, né? Não é o pau no gato. Atirei, né, o pão pro gato. Até um grande abraço ao ouvinte de vocês, a Sônia, né? Que até hoje. Sônia Santos, que está com a gente aí. Que já me evangelizou já desde aquela época. Eu posso fazer um trechinho aqui de uma música muito marcante para mim, desse período daquele de evangelização. Tempo, né? Que vai lembrar várias pessoas que estão nos ouvindo aqui com essa música da evangelização infantil. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, belo pra mim, quando estou a sofrer, e a treva na alma começa a crescer, lembrar com alegria, que além, muito além, a espera de mim existe alguém. Isso, aí você botou o mais novo aqui para chorar, né? É, e tem aquela, tem paciência, amigo, né? Tem paciência, faz parte da minha infância. Toda vez que eu viajava com meu pai e com minha mãe, tem paciência era parte do repertório dentro do carro. É só pra vocês ficarem tranquilos no carro. Tem paciência, amigo, que tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não te deixes abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. O que é hoje tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser pluma que nos vem acariciar. Em todos os momentos Deus está contigo, ora e vigia sempre, tem paciência, amigo. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Olha aí, Jorge, eu lembro, eu não fazia imaginação infantil, mas está muito apegado ao meu tempo, né, quando nós... Começando lá no Jefa, né? Essa música era aquela música tradicional da garotada, né? Essa até daí... para os adultos também. E que eu até recomendo ao Grupo Castelã gravar essa música. Né? É, a música está na pasta do Castelã, só que o pessoal não gosta de cantar essa música. Não, na musicoterapia não serve para o Grupo Castelã. Não dá nem paciência. Ela está lá na pasta, quando a gente... Vamos cantar, paciência, pessoal, paciência. Por favor. Não aguenta mais ouvir. E aquele pessoal do Castelã participou também da época da não quer mais cantar. Né? Legal. Opa, então, temos agora mais uma vez, tem algum irmão aí que quer falar alguma coisa e cantar alguma coisa, se possível, também. Pode ficar à vontade, o médium. Então nós estamos aguardando justamente a passividade do nosso irmão. Você me ouça, eu quero que você é o Cazuza. Saiba me ouvir pra viver. Eu quero que você agora saiba que a sua hora chegou. É hora de romper suas máscaras, é hora de fazer o seu show. Deixe suas vestes pra trás e siga de cara limpa. Deixe o amor ser mais. Deixe viver a vida simples, assim eu vou cantar. Eu quero que você me ouça e assim eu vou dizer pra você: o amor é sempre mais. Deixe pra trás o sentiu, deixe a revolta sair, deixe pra trás tudo que aconteceu, deixe o amor ser mais em você, então vem. É hora de sair de peito aberto, vem. É hora de ter a conduta, fazer o certo bem. Se deixe sair de peito aberto, tá aí, Jorge, tá vendo? Eu agora fiquei impressionado, sinceramente, que o Cazuza mesmo, a gente sente aqui, e também a mensagem atualíssima, né, que ele está passando, de um espírito mesmo, a gente vê que é de um espírito, mas retratando o momento atual que nós estamos atravessando também no nosso país. Mas tem mais alguém aí, não sei se quer falar. Hoje eu acordei e aqui eu vim cantar. Hoje pra você, eu quero ver esse você é o... amar. Vem comigo, vem, suba no meu trem. Eu quero ver você seguindo bem. Estou aqui, eu madruguei para cantar. Estou aqui, eu quero ver você amar. Vem comigo, vem, vem ser. Exatamente, está tão presente na minha vida, assim, de que eu sou fã do Raul, né? Também. E foi um presente para mim, isso aí, eu considero de ele estar presente aqui hoje, aqui com a gente também. Esse é para que os nossos ouvintes saibam que o mundo espiritual existe, que existe também a imortalidade da alma, e os espíritos estão sempre presentes conosco. Tem mais um amigo aí para se comunicar com a gente. Venha em paz, meu amigo. E nós estamos aguardando, então, a manifestação desse muito nosso irmão. Muito bom dia. Muito bom dia. Quando o mar aqui entrou, quando a água veio limpar, quando Deus aqui chegou, veio para se confraternizar. Deixa a água vir limpar, deixa o amor dentro de sua casa chegar. Deixe-se lavar com o amor de Deus Pai e de Deus Mãe, é que vai chegar. Deixa lavar, deixa banhar, deixa o mar em sua casa entrar. Deixa limpar, deixa pra trás, deixa a água em todo o seu corpo banhar. Oh, ai, ai, deixa, deixa banhar. Oh, ai, ai, deixa a água toda limpar. Deixa limpar, deixa limpar. Oh, deixa água toda levar, deixa limpar, deixa limpar, oh, deixa limpar, deixa água toda banhar. Um grande beijo no coração da Clara. É nossa irmã Clara Nunes. Isso, para aqueles bacana, que não a conheceram, né? Então tá aí, Clara Nunes. Mas, Jorge, está emocionante o programa de hoje. Está muito legal. Nossa, e a gente está sentindo aqui as vibrações desses nossos irmãos da espiritualidade. Tem mais gente para vir aqui. A fila está grande, né, Jorge? Graças a Deus, né? Então nós estamos aguardando mais uma manifestação dos nossos amigos da espiritualidade. Quando amanheceu e eu olhei pro sol, quando eu vi o amor chegar aqui, hoje é o dia certo. Deixo-me sorrir. Hoje é o dia certo pra amar. E eu aqui, de frente pra você. E eu aqui, dizendo se permita se envolver. Acreditar no seu país, o amor se faz aqui. Eu canto sim, eu canto sim, eu canto pro amor entrar no meu país. Eu canto sim, eu canto sim. Você canta assim, o amor entrar no meu país. Um abraço pro Renato. Esse foi o Renato Russo, minha gente. Aqueles que estão nos ouvindo se identificam com a música desses nossos autores espirituais que estão aqui conosco, na presença do nosso querido irmão Éder Assunção, que está emocionando muito a gente aqui, né? Muito bacana, muito legal mesmo. Agora o Éder está de volta. Está de volta. Agora apareceu. Uhum. Então, tem algumas. Éder, quer falar alguma coisa? Depois que conta para nós. Assim, você cantou quatro músicas. Foi quatro, né? Primeiro Cazuza, depois Raul Seixas, Clara Nunes e Renato Russo. E mais o. Não, agora nesse intervalo, nesse tempinho, instante. Né? Nesse instante. Você falou que é semiconsciente, claro, você estava ali. Sim. Mas o que está se passando com você, Éder, nesse momento, por exemplo? Olha, o que ocorre é que é como se eu ficasse metade em mim, metade não em mim. Como se eu ficasse meio de lado. Uhum. Né? É como se a gente emprestasse algumas funções a esses espíritos. Como médium, eu tenho uma certa experiência mediúnica, já são quase 20 anos de trabalho mediúnico. A gente acaba, eu com o tempo, né, a gente acaba já sabendo mais ou menos a vibração do espírito que está chegando. Sim. Eu não sei exatamente quem é, mas eu sei o tipo de vibração. Então o que a gente faz é ajudar. A gente se permite entrar nessa vibração, fica mais fácil para a manifestação, né? Mas essa música você já sabia ou ficou sabendo agora, não, nesse instante? São sempre compostas na hora. Na hora. Inéditas. Então foi composta agora. Foi composta nesse agora, instante. Nesse instante. Olha, tá aí. Eu até peço certa desculpa, porque a gente, como eu disse, parcialmente consciente, a gente acaba às vezes atrapalhando um pouco. Não deixando o espírito se manifestar de maneira plena, né? Mas são músicas compostas na hora, que vocês podem perceber, são músicas simples, não há muito tempo de elaboração, até porque não é o objetivo. O objetivo é tocar na questão energética, mobilizar a energia, né, para que o bem sempre possa ser feito. E agora, as mensagens são interessantes, né? Muito interessantes. Fora do campo energético que a gente sente aqui também, sim, né? Mas a mensagem que eles estão passando nas letras são muito legais também. Eles têm sempre uma bandeira de mensagens, né? De muito otimismo sempre. De a gente saber olhar o bom da vida, o belo da vida, da gente se permitir ser feliz. Uma mensagem muito forte que eles têm, até pela própria personalidade do seu Ari Barroso, é o patriotismo. Isso é muito importante a gente falar, para a gente não perder a esperança. É, ufanismo, né? Ele era muito... as músicas dele eram muito de ufanismo, que o pessoal até reclamava. Eu tinha um pedacinho, né? Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. A gente não tem como cantar essa música e não sorrir. Não, inclusive a Aquarela do Brasil. Aquarela, né? Do Brasil, uma coisa a mais maravilhosa, talvez, da MPB. Né? E mas talvez a mais tocada. A mais tocada, né? A gente não pode esquecer desse patriotismo, a gente cultivar na gente, independente dos fatores sociais, políticos, a gente como espírita, a gente tem que saber da vibração que a gente emite para o planeta, mas principalmente para o nosso país. A gente sabe da missão espiritual que o Brasil tem, que é muito forte, muito ligada ao amor, a essa coisa calorosa que a gente tem. Essa mensagem está sempre presente no repertório dos compositores. Eles pedem para que a gente sempre passe isso para frente, né? Assim como essa coisa do otimismo. Mas, Éder, você só tem contato com esses nossos queridos amigos da espiritualidade só na hora da música, ou eles vêm dizendo como é que como é que houve a mudança deles de maneira de pensar no mundo espiritual? Olha, no trabalho mediúnico que a gente realiza no Centro Recanto da Fé, onde há a desobsessão pela música, há um tempo maior e é um grupo reduzido de médios. A ideia não é que esse trabalho seja um trabalho de público, um trabalho fechado como qualquer outro. Certo. Ali, durante a execução do trabalho, os diretores, Cartola, Ari Barroso, às vezes Luiz Gonzaga, eles vêm explicando muito do que acontece. Né? O contato que eu tenho com eles é esse. É até frustrante para mim, que eu adoro MPB, adoro a história da MPB, e o meu contato com eles não é direto. Eu adoraria sentar para conversar com o Cartola. Isso não é possível. Sim. No meu caso. Eles relatam que a gente tem reuniões noturnas, onde a gente conversa, decide inclusive o que vai ser feito ou não no trabalho. Por muito tempo, como eu disse, essa manifestação eu fiz de maneira velada somente, dentro do centro, dentro de casa. Era um acordo, segundo eles, um acordo entre nós, que eu não manifestasse. Até eu queria aproveitar e deixar bem claro que essas manifestações mediúnicas nada tem a ver com o meu trabalho de musicoterapia. Uhum. Quando eu estou trabalhando com musicoterapia, é o profissional Éder que está trabalhando através dos meus conhecimentos terrenos. Né? Claro que a gente sempre tem ajuda, mas não é meu trabalho não se envolve em manifestação mediúnica. Manifestação mediúnica ela ocorre dentro do centro, no local apropriado, na vibração apropriada. Você falou no hospital. Dentro do hospital Francisco Júlia. Você atende outros lugares? Eu atendo em outro lugar, tenho um consultório próprio, atendo em outras instituições. Ali é sempre o Éder que está atuando, com conhecimento físico. Né? Éder, e a apometria que vocês aplicam lá no Recanto da Fé, também está incluída a música na apometria? Está incluída a música na apometria, até porque esse trabalho de música e desobsessão, ele acaba viabilizando a questão vibracional, que vai bater com a apometria. Na verdade, as bases são as mesmas, que hoje em dia é a física quântica. Né? Mas assim, há abertura no trabalho apométrico para essa manifestação mediúnica, se necessário. Mas ainda não há um casamento direto entre isso. É, porque eu lembro que a sua mãe, né? A Ivani, nossa querida companheira, junto com a Assunção, trouxeram aqui para nós o Lacerda, né? O doutor Lacerda, que é aquele que praticamente difundiu a apometria aqui. Exatamente. No Brasil, porque houve outros, mas foi ele que, através do livro Espírito e Matéria, né? Isso. Ele desenvolveu bastante a apometria, que é uma técnica de trabalho, né? Exatamente. Só a gente lembrar bastante isso, a apometria é só uma técnica, né? Nada além disso. Isso, vamos dar uma despachada aqui, a gente está falando mesmo. Tem muita coisa, isso vai dar tempo de ler tudo. Vamos lá falar algumas coisas. Eu ajudo você também, Rodrigo. Vamos lá, quem está entrando aí para falar? Tem a Maria Aparecida Bassi. Uhum. Ela falou: bom dia, Rui, Jorge, Eda e toda a equipe da Vivência Espírita. A música é indispensável no tratamento espiritual, porque ela já entra preparando o ambiente ao melhorar o padrão vibratório do espaço e dos que dele participam. Ela induz trabalhadores e assistido a uma serenidade que os torna mais permeáveis a receber as energias que a espiritualidade traz para que as curas se processam. A música liga o homem a Deus, a paz seja com todos. A Cláudia Buco também está dizendo que sim, na resposta àquela pergunta. A música tem capacidade de influenciar o humor, que constantemente altera nosso padrão vibratório, ajudando ou prejudicando o tratamento de acordo com a sua mensagem e composição. É, portanto, um instrumento capaz de curar muitos males. sejam psíquicos ou espirituais. Ó, a Janaína Neves Almeida, a música te leva e faz você meditar mais profundamente e fundamental. A Claudinha Ribeiro, nossa amiga Claudinha, lá de São Gonçalo do Amarante, lá no Rio Grande do Norte. Claudinha, quando o pessoal fizer a estrada pra gente chegar no aeroporto lá, você fala pra gente, tá bom? Que fizeram o aeroporto não, olha pra mim, de primeiro mundo, mas não tem estrada pra chegar nele. Então, já que você mora aí, pra gente não passar vergonha. Nós que somos nordestinos, né? Não passar vergonha. Ô, Jorge, o aeroporto é privatizado, mas as rodovias ainda é. Isso, exatamente. Então tem alguma coisa. Né? Mas a Claudinha está lá em São Gonçalo do Amarante, ela avisa para a gente quando tiver estrada, né? Quem sabe a gente não vai lá dar um passeio para inaugurar, né? Rodrigo, você arruma as passagens para a gente lá no aeroporto? Você trabalha no aeroporto? É que a gente muita vai... gente não entende. Eu trabalho na rodoviária, não para a empresa do ônibus. Não, mas não é no aeroporto que você trabalha? É, não, fazendo uma analogia. Isso, tá bom, mas aí... Você está lá mais perto do que a gente, é mais fácil. É verdade. Tá, e a gente, para botar a culpa também, entre nós aqui, o mais culpado pode ser você, porque você trabalha no aeroporto, nós não trabalhamos. Voando. A Claudinha diz o seguinte: bom dia a todos, grande abraço a todos e um lindo domingo de muita luz e paz. Com certeza a música nos traz muita paz e nos leva ao equilíbrio. Legal. O Sadoc, nosso amigo Sadoc, falou: bem selecionada, a música pode ter um papel importante no relaxamento e concentração daqueles envolvidos no trabalho de cura. O Marcos Hipólito diz: sem dúvida, a música auxilia muito no tratamento espiritual, tendo em vista despertar a emoção positiva, elevando desta forma o padrão vibratório do assistido, facilitando o tratamento. E a Luciana César: a musicoterapia é uma técnica de cura que utiliza da música para ajudar no tratamento físico, emocional, mental e espiritual do ser, e hoje é utilizada não só nos tratamentos espirituais, como também nos hospitais de combate ao câncer, AVC, e ainda auxilia no tratamento com idosos para melhorar a qualidade de vida na terceira idade. A música, bem letrada ou tocada, nos envolve em todos os momentos do dia e deveríamos tomar como hábito para o relaxamento por alguns minutos, para nos colocarmos em melhor sintonia com o plano espiritual e com Deus. Música é vida, é luz, é paz e com certeza ajuda no tratamento espiritual. Isso. Nós vamos... agora encerrou, né? Encerrou. Vamos lembrando, eu queria dar um recadinho para as pessoas, que alguém que queira adquirir o livro da Contos de Aruanda, do Pai Jacó, lá da nossa irmã Ivanilde, da Tenda de Umbanda Mãe Maria, pode encontrar na livraria Casa do Caminho. Então... nós pedimos para o Mário Vinhas, o pessoal da Casa do Caminho, colocar o livro lá. Então, se alguém quiser comprar o livro aqui em São José, lá na Casa do Caminho vocês encontram um livro muito legal, lançado domingo passado, num encontro muito bacana lá na Tenda de Umbanda Mãe Maria. Então, o livro tem na Casa do Caminho, livraria Casa do Caminho. Isso. Vamos aqui para os nossos sorteados, as pessoas que ganharam os livros. Lembrando que são dois livros doados pela livraria Casa do Caminho. E nos dois livros vai o encarte do programa que o Robson Pinheiro participou aqui no programa Visão Espírita. Então vai o encarte do DVD desse programa, nos dois livros. Os ganhadores são o Paulo Ronaldo Vitorino. Ganhou. Um grande abraço para o Paulo, para a esposa e para a filha, né? Uhum. E o outro é o Ari Rangel. Opa. Que ganhou também. Inclusive, Rui, você, na hora que você for levar o do Paulo lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa 232, aí você pega o livro do Ari. Sim. Lá, aí a gente entrega para o Ari na hora que a gente tiver a oportunidade de encontrar, para ele não precisar vir de Tremembé aqui buscar o livro na livraria Casa do Caminho. Tudo bem. Certo? Aí a gente deixa guardadinho para ele na hora que a gente se encontrar, ou alguém for para lá para aquele lado, a gente entrega para o Ari. Um grande abraço para vocês, obrigado por participarem do nosso programa. Eu sou alegre do Paulo Vitorino estar participando do nosso programa. Então, pessoal, vamos se despedindo que está na hora, hein? Vocês, nos livros, eu já falei, comparecer na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, 232, aqui no Jardim Bela Vista. Nós vamos agradecendo a todos os nossos ouvintes pela participação aqui no nosso programa hoje. Todos que estão ouvindo também, que ligaram, que estão só ouvindo lá nas suas casas, muito obrigado. Eu tenho certeza que o programa foi muito bom. Foi bom conhecer o Éder, porque a gente sabe que a gente tem mais uma pessoa aqui para vir no nosso programa de vez em quando, né, Rui? De vez em sempre. Não, ele pode vir aqui também falar sobre a apometria. Isso, também. Falar sobre muitas outras coisas. É legal quando a gente apresenta as pessoas para o público também, né? Porque no seu trabalho, como eu também trabalho com a música também no grupo Castelã, o seu trabalho é muito importante e cada vez mais a gente sente isso quando a gente encontra com pessoas como você, que estão desenvolvendo esse trabalho aí, levando essa, além do trabalho espiritual, trabalho profissional também. Mas Rui e Rodrigo se despeçam aí, que a gente vai pedir para o Rodrigo, para o Éder, fazer as despedidas dele e encerrar com a música. Pode ser até uma musiquinha, Rui. Eu agradeço aqui a presença do médium de transporte, que é o Antônio Carlos Assunção, que é de grande, a gente conhece há muito tempo. E também sentimos aqui a presença da nossa grande e querida amiga Ivani, que era a mãe do Éder, esposa do Antônio Carlos, que já foi para o mundo espiritual. Agradecemos ao Agner pela sua participação aqui na parte técnica, ao Éder e ao Dodô pela estar aqui conosco, também nos auxiliando e ampliando nossos trabalhos através da internet. Ui, queria agradecer também a presença do Éder, de todo mundo aqui presente, os ouvintes também, e convidá-los para domingo que vem estar aqui com a gente, com o Rogério Leite, e o tema é a consolação através da psicografia. Isso, Rodrigo, só falando para as pessoas, daqui a pouco você posta no nosso site, né? O programa de hoje a gente vai postar para vocês poderem escutar pelo site ou pelo podcast também, através do site, e a gente vai postar também os vídeos também com as músicas. www.vivenciaespirita.com.br. E os vídeos a gente coloca no Facebook do programa Vivência Espírita e compartilha aí nos nossos também. E nós vamos encerrando o nosso programa com as músicas do Éder, que praticamente são também mensagens e oração. Éder, muito obrigado, meu irmão. Eu agradeço a oportunidade imensa de estar aqui, de dar esse espaço, né, para a gente falar de música, que é muito importante. Queria esclarecer lá no Recanto da Fé, às segundas-feiras nós temos os dias de atendimento ao público, que inicia-se com música. Queria que você desse o endereço na rua Pedro Daniel. Número 63, no Jardim São Vicente. Jardim São Vicente. O trabalho de atendimento ao público se inicia com música, depois as passas, com a terapia, além do trabalho fechado de desobsessão por música. É só segunda-feira? As segundas-feiras. As segundas-feiras. Os passos são as segundas-feiras. Passos. Então vamos deixando para o Éder, deixar se envolver pelos nossos amigos da espiritualidade, trazendo a mensagem, trazendo também a oração final do nosso trabalho, amanhã de hoje. Bom dia! Bom dia! Estamos aqui de novo. Vocês sabem qual a música mais famosa do Brasil? Aquarela. Não é o lá lá lá. Qualquer música você pode cantar lá lá lá. Um grande abraço ao meu amigo lá lá também. Qualquer música você pode cantar lá lá lá. A gente vai cantar essa música agora, que é só fazer lá lá lá. Eu queria que todo mundo aqui cantasse junto. E você lá, que está em casa também cantasse, porque essa música a gente vai elevar a energia do ambiente, a gente vai elevar as alturas, ao divino, vamos limpar tudo, vamos deixar tudo muito claro, vamos ser felizes, né, minha gente? Vamos acreditar no nosso Brasil, né? E como já foi dito aqui, é que não deu tempo de eu falar, né? Flamengo sempre. Eu continuo o Flamengo. Uma vez Flamengo? Sempre Flamengo. E musiquinha não existe, minha gente. Existe. Olha, samba, não existe sambinha. Isso é pra falar pro Jorge, viu, Ari? Toda fala música é música, né, minha gente? Eu queria que vocês aprendessem, porque é bem facinho, eu queria que todo mundo cantasse. Vamos elevar as energias, minha gente. La la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya. É só isso, cante em casa. La la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya. La la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya. Muito amor no coração. La la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya. Veja sempre o positivo. La la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya. Salve o nosso Brasil. La la la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya.